1344, vista via para 2010, ajuste no 019, aguarde a autorização para o momento. Bono 344, está autorizado a final do procedimento e elenco aqui em Webstone 0, reporte estabilizado na final. 1096. Gol 1096, complete a sinal, chame torre 118, próximo a 95. Grande Salvador, boa noite, azul 4405, 1200 por favor, ouro. Azul 4405, contato radar da decolagem Silvazinha 531, para o nível 320. Sou via, favor, 320, azul 4405. Autorizado, direção do 4405. Obrigado. Gol 344, complete a sinal de chame torre Salvador 118, do sinal 95. Isso aí, claro que é. Azul 445. chamou o controle? Aguarde, 4405, você poderia coordenar para ele, pode falar. Aguarde, 4405. Boa noite, é o SAM 3197, passando agora 2800. SAM 3197, ataque radar do colagem, curva via São Uno para o 340. Sobe via São Uno para o 340, SAM 3197. Azul 4405, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Chama Recife, 128, alterna 123, toda essa é a coordenação. Muito obrigado, tenha um bom trabalho, vamos. Azul 2795. A sua identificação da presente deve ser para 4 mil pés autorizado high speed na descida, número 1 na aproximação. O ajuste em Salvador no 019 na chegada da BOF. 1019. 1019 e high speed na aproximação com o número 0. Chamada 310, sua identificação dessa via por meio de ônibus para o nível de 1050. Para 3197, chame Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8. 3197, agora Recife, 12835, altera 12380. 3197, boa noite. 0, mantém perfil da chegada ao número 2 na aproximação. Mantendo perfil, excelente, 310. Desça para 2.100, Canadá 1.019, cancelado restrições em pelo. 6.1.019, ou 2.7.9, cancelado. Azul 2.7.95, Ocean M3.10, aproximação, a torre acaba de formar perto de 1000 pés, com 3 mil metros de visibilidade, no momento sem chuva soberana. Gente, 2795. Gente, 7310. Zero autorizado, sinal LS XV, fone estabilizado. Tira para 279, fixa. Corrijo, azul 2795, autorizado, sinal LS XV, fone estabilizado. Fit, informar estabilizado 2795 na final do LS XV. Chevrolet 310, desce e mantenha 3 mil pés, tonelada 1099, cancelado as instruções em entrada. Desce e mantém 3 mil pés. estabilizado, já visual, azul, 2795. Azul 2795, contate final de EVF, chama a torre, 1198, 2795. 1895, obrigado, da boa noite. Boa noite. Chama 3190, desça para 2003, autorizado final, e EVF, que se liga, ponte localizador. 3-1-0, complete final de EVF, chama a torre 1-8, de semana 5. Contra final 3-2-95, boa noite. Beijo. Aqui 298, contato radar, deixa ver a chegada do MED 1 para 3.000 pés, que é na 1019. 305, contato na 10, desça para 4006, chegada do médio 1, que é legal na 0 na 9. Rio 2782, autorizado chegada do médio 1, Senegal no 009, chame o ponto 10 do circo. Já está no 10 do circo, 2782. Esse mantém nível de voo 060, Rio 2782. Azul 4298, desce na antena 2006, autorizado final de Leão 68, está no 0, fonte estabilizada. SP2B, autorizado na SP3, para o lugar é fonte estabilizada, de SP2B. Dois de operação radar para sequenciamento, curva esquerda, voa na pro 060, metade pelo loca do vedor. Curva 060, limite ao loca, 2782. Gostaria que não estivesse a velocidade, 2782, ou pode acelerar? É possível manter a velocidade, vai ser o número 2 na aproximação. 2 mantendo então, 200 indicado. Controle. Operação radar para o final do procedimento do LSXA, curva esquerda, vem na Pro 055, limitado pelo localizador. 055, limitado pelo curso. 4298, complete final LF, chama Torre 18295. Torre 7895, azul 4298. Firmo. Obrigado, 2010, General 90, 19. 2019, eu chamarei para avisar, tá? 2782, desça para 4010, General 90, 19. 4019, 72. 3305, autorizado, sinal LS, SRI, na estação Intercept, informe estabilizado. Interceptamos, nessa foi chamada para avisado, né, LS, na 3305. Para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, ponto estabilizado. 070, ponto estabilizado, 72. 2782, desça para 2010. 3132782 azul. Acertando o curso com o capalista 3301. 3301, no complete final e a EFX Reixa na turma 1 no 8 da semana 5. 1895, obrigado. Controle de Salvador, 3815, curva 2000. 3815, contato radar, subida via Salvador, 1 para o nível 340. Subida via Salvador, nível 340, 3815. Boa noite, Gola 096. Gola 096, contato radar, subagência da mão para o 2370. Sobe via mão para o 370, quando possível, proti. Fui após cruzar 2010, direto código. Faz 2000, código. O 096, obrigado. Marca 2 claro, completo final do LS, turno 1 no 8 da semana 18, 25, 0096, suba o nível de voo 330 inicialmente. Strip 330, 0096.